simples. É porque todo ser humano merece ser feliz, com dignidade, respeito, amor, educação, lazer, cultura. Ela é Odisseia, é o gueto numa nova era. É febre de quem tem a mente pura nela. Presença mais que constante, predominante. Na mente do louco é muito mais, é cultura ambulante. É o Gantois, é fonte achante. É pluralidade, é luminosidade, é brilhante. Cumplicidade, é verdade, não só desse tolo. É harmonia, honraria de sangue crioulo. Representa o povo na cor, verdadeiro amor. É da cor, beleza da flor, paz interior. Brilho da lua beijando a face do mar. Canto que traz um encanto pra malandro sonhar. Minha e sua, bíblia da rua. Ela é favela, é morro, é nu e crua. É a celebração da vida, é a resistência. É a pantera, o punho cerrado, a consciência. Bela como aquela que clareia a favela em noites de perseguição. Bela como a lua que clareia a rua em noites bandidas de paixão. Bela como aquela que clareia a favela em noites de perseguição. Ela é a bela dona. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E reverbera nas carangas, no rock e no samba. Sempre muito requisitada nas rodas de bamba. E faz a mente trampar, avisa progredir. Faz a favela sorrir, no partido ou no free. E seja no Miami Beach ou no tamborzão, é companheira dos moleques zica boladão. Sem discriminação, sem desdém, recupera seres humanos como ninguém. Os filhos de quem nos segrega também a usam. Poucos respeitam, amam, muitos abusam. Mas ela conhece bem a semente do mal. É só um desabafo e tal, não me leve a mal. A luz nessa escuridão de ignorância do irmão que busca vitória, ela é a ânsia. É o alívio das angústias, o povo do gueto. Arma principal contra o racismo e o preconceito. Ela como aquela que clareia a favela em noites de perseguição. Como a lua que clareia a rua em noites bandidas de paixão. Ela como aquela que clareia a favela em noites de perseguição. Ela é a bela dona rima. Ela como aquela que clareia a favela em noites de perseguição. Ela como a lua que clareia a rua em noites bandidas de paixão. Ela como aquela que clareia a favela em noites de perseguição.